número 3, a senhora nós vai iniciar o táxi. Ninguém tiver o meia, após a passagem da mesma, tirar autorizada. Isso do puxa. Azul 4076, bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 070. Controle 56 a bordo, alterna Campinas, autonomia 0356. Avião localizado táxi via pátio Uno, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre Uno, 18, decimal 95, QNH 10, 15, boa viagem. Aqui via pátio, via Alfa. O ponto de espera 018, mal 9531, mas é um ajuste 015, boa. Azul 4463, com o Dank equipe de solo, que após a passagem 09 da TAM, para o ponto de espera, autorizado início do push, reporte para o táxi. São 32 e nome, livre da restrição ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000 pés, 0 no 5, livre da restrição ETAP, está na 32 e nome, obrigado. Tá levando a região aqui do da estrada do Coco, assinatura da insinuante, e vai com proa do CIA 1. O Mike Jet, o meu, vai afastar mais ou menos quantas milhas aí? 3 milhas mais ou menos? Mais, vai dar umas 10 milhas. Ah, ok. Então prossegue agora com proa do Pro Norte aí, chame controle, ok? Proa Norte, vai chamar o controle no 208, graças. Salvador, é o papapapá Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossigo. Tá, livrou a estrada do Coco, tá próximo a Enrimar, se autorizado vai com proa do CIA 1. Missão 21, sua autorização. Em condições visuais, 500 pés na escuta do controle. Reporte visual com local de pouso. Aí, sobrevoar, tá, senhora? Tá. Sim. Pra visual com local, sobrevoa o Mike Leste, meu. Via governo decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Conde. Controle 1208 e transponder 5512, força aérea 2736. 733, planejamento correto? Reporte pronto para táxi. 5 alterna, 126, décimo 85. Gol 9754, confirme velocidade indicada. Sim. Azul 4076, para sequenciamento, reduz a velocidade para 2509. O 9754, livre da restrição e TAP de altitude, desça para 3.000 pés. Ajuste 9095. Solo Salvador Azul 4463, pronto, táxi 99. 2 horas e 30, alterna Salvador. Correio Versas a bordo, Azul 4463. 99. Azul 4463, autorizado táxi. Índia Alfa no ponto de espera do 10, chame Torre 1-18-95, quem negar no 0 do CIF, boa viagem. Ponto de espera da 10 via Índia Alfa, por chama 1895, 1015 no QNH, obrigado, bom trabalho. Azul 4463. Parcela 2733, para táxi, chame Torre 1-18-95. Frequência ativa. Agora tá ok. Tá 3216, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Autorizado S3, tá 3216, reporte estabilizado. Parcela 2733, para táxi, chame Torre, frequência 1-18-95. 3191, decola os 22, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Sou de Salvador, boa tarde, são 3191, da El, passando 1700. São 3191, no contato radar, saída da ELA e da Bridge, submanter nível de voo 380. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, Jamo, após Jamo, direto. Controle 1208, transponder 5441. Passarela 2804, saída PUCA, Papá Uniforme Charlie Alpha, Jamo, após Jamo, DCT. Centro Recife, nível 340, como sinal. Aguarde coordenação. Tem. Reforço para operacionamento. Direcionar para táxi, chame Torre 18-95. Localizador, bloco a pista, SAM 3216. SAM 3216, complete final do procedimento LS, chame Torre na frequência 1-18-95. 1-18-95, 3216, vou até daqui a pouco. Gol 1754, desça para 2000 pés, ajuste no 0-5, reporte habilizado. 2000-05, abaixo da nossa apresentada, bom, está aqui. Salvador, muito boa tarde, Oxalé 6213, aprovação Galeão 360. Oxalé 6213 para o Galeão 360, sexta Oscar. Afirmativo. Oxalé 6213 para o Galeão, autorizado 360, Eu piso Luma 0, vim pra lá da pista Luma 0, primeira curva direita, saída da El, Lida, Bridge. Controle no 208 e transponder 5520. Autorizado para o Gavião no nível 360, Santos 1-0, a saída será da pista 10 com curva direita, Tael, Leda, Bride, controle de saída 208 e o transponder 5520. Chané 6213, fechamento correto, postando para fechamento. Obrigado, seja. Livre pouso no 0, uma centena com 15 nós confirmando. O ajuste no 0 no 5. Confirmando por 3-2 no 6, livre pouso no 1 no 0. Ajuste 1015. 4463, decola os 2-6, controle no 208, qual a viagem? 208, azul 4463, bom trabalho. Primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle no 208, transponder 5531. 3, contato radar, saída da El, sube e manter nível de voo 1960. Sobe para o nível 1960, azul 4463. É o Xan. 254-5531, copiou? 5531, copiado. Xan M254, corrigimento correto, postando para posicionamento. Mandarei. Com o 9754, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1118-95. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento LS, reporta frisado. Reduza para 1909. Reduzindo autorizado LS, X-Train 10, 1015, azul 4076. Área 2733 no pátio de autoridades. Livre táxi, chame na interceptação. Mantenha, 3216, sola 28, direito, 1219. 1219, 320, prossiga. Torre 91, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 125.1, alterna 133.25, chame 31, mas vamos com o Recife, boa. Boa. 05. 05, Recife, na reposta táxi 6254. Boa, tá pro táxi 6254. Paulo 20 para. Seguro 075, pronto, copia. Chame torre na frequência 118.95. Então 2895.2, livre puxa final reposta táxi. Empresário, caminho 2895. O Salvador do 1941. Com 1941, chegada a mar e desça para nível de voo 050. 050, chegada Mari, 1941. 31208, responde 5525. 76, estabilizado? Afirmativo, estabilizado. Complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118.95. 1895, obrigado. Alto. Boa tarde, 4076. 4076, boa tarde, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Noite. Azul 4463, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Chama centro Recife em 125.1, alterna 3325, azul 4463. Se autorizado, observe a aeronave da Força Aérea, que o 1104 que está prosseguindo até o hotel, ok? Condições visuais, 500 pés. Bruno 754, táxi Vion, perfeito, Juliette. Obrigado, táxi, contato Juliette, Bruno Paredo 2230, chegada a MAN, desça para nível de voo 060. A MAN 060, 2230. Para Guarulhos 340, veio o pessoal 16, decolando no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, quase Leda, Bridge. Controle 1208, transporte 526. Observe o azul, agora na curtíssima, após o azul alinhar e manter pista no zero. Escolhendo o procedimento correto, marcando para posicionamento. Comandante Tan 3295 com 173 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 5 de autonomia para o táxi. Tan 3895, autorizado o táxi, via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre 1-18-95, QNH 10-95, boa viagem. Solo 34, direita no 219. Direita no 219, solo 4076, obrigado. Tá com 4 abertos. Tá no ponto de espera da 10, chame torre. 1-18-95, quem negar 10-95, boa viagem. Livrando assim o discurso 4076. 4076, ataque via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 4076. Então, 3216, vou observar a aeronave da Avianca, que vai estar com certa ponta de espera, após a passagem da mesma, autorizado o ingresso na Juliette, portão 02. Após o Avianca, Juliette 02, portão 02. Após o Juliette, 04. 4 vai seguir a aeronave da TAM à sua frente. Ingressa na Juliette, portão 08. Colagem autorizada, pistão no 7, 1900 graus, 15 nós, o ajuste no 015. O 02733 decola aos 36. Controle em 120.8. Boa viagem. Então 3144, confirma o controle. Então 3804, acione a identificação. Quatro zero sete mil, ingresso na Juliette, portão 09. Livre ingresso na Juliette, o 09 é o 4076. Cada Mari, desça para nível de voo 060. Polo 120, é a torre. Alinha e decola de imediato. Ok, alinha e decola a partir da interseção 100 graus, 15 nós, o Apolo 120. Salve, tem repostada da barra de comando. Controle, o Mike Juliette Romeu, mantendo sobrevoo no CAB. Gente, Mike Juliette Romeu. T733, é, tricolor, está na saída Conte. Chame controle, 120.8. Controle 208, grato. Autorizado, final do procedimento LS, após estabilizado. O helicóptero, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Autorizado o procedimento da 10, após estabilizado, ciente do tráfego no 941. Controle, sonador, sua série 2733. Prossiga. De Salvador para Recife, subindo para o 090, está mantendo a saída Conte. Rota aérea 2733, contato radar, saída Conde, sub e mantém nível de voo 090. Subindo para manter o nível de voo 090, rota aérea 2733. Ele puxa, confirme velocidade indicada. 402230. Sente, grato. Então 3144, reduza a velocidade para 2309. 2309, 3144. 159. É nível de voo 0070. 070, chegada mais. O resto da 1, 20.8. Uma boa viagem. 154, alinhar e manter 1-0. Ali mantém 1-0, aqui na 254. Passaredo 2230, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3015, 2230. Controle Vantagem, Apolo 120. Apolo 120, mantém-se em condições visuais, corredor axé, 1000 pés. Mantém 1000 pés, corredor axé, o Apolo 120. Apolo 120, quando possível, estimar de pouso. Guarde. Estabilizado no 941. Gol no 941, complete final do procedimento LS, em torno da frequência 118, desse 995. 895 no 941. Controle ao TAN 3895, boa tarde. TAN 3895, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub e mantém nível de voo 340. Para o 340, TAN 3895. Salvador, gol no 941, tá uma milha do externo, baixado e travado, visual com campo. 941, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, gol no 941. Próximo pouso em Porto Seguro, aos 1705. 1705. Graças. TAN 3144, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limitado pelo localizador. Em caso de falha de comunicação, interceptar o curso localizador, complete final do procedimento LS, chama em torno na frequência 118, décimo 95. Esquerda 010, falha de comunicação, intercepta o localizador, 109, 15, 1 a 2, TAN 3144. TAN 3895 autorizado, da Elda presente. Mano da Elda, TAN 3895. Mike Quebec, cheque seu modo Charlie, não recebo. Apolo 120, confirme a atitude que mantém. Ouro do 3. Sente, chega o seu modo do Charlie, porque não recebo. Adiante, vamos checar. Passaredo 2230, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 2230. São 3144, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 3000 pés, 0 no 5, tá 3144. Nada. Salvador, muito boa tarde, o Chané 6254. O Chané 6254, contato radar, saída da El, sub e mantém nível de voo 360. 360 na da El, quantidade de voo da El, já presente? Mantém o perfil de saída. 3804-4070 para 060 para prosseguir descida. Então 3804, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 4.000, estado no 0.5, 3.0.4. Web 6721, desça para nível de voo 050, reduza a velocidade para 2.309. 050 vai reduzir para 2.30 o SE2. Recebo um 1.100, Vitor Mike Quebec. Foguete 9 na escuta? É só confirmando que o 1104 está restrito ao nível 090 devido a tráfego, mantendo o nível 100, uma centena. Você estará restrito na subida Puca até contato com o controle após decolagem.